O Júlio poderia acender para o 2500, Cé? Tango Vitória de VVS, aguarde. Vamos manter 1000, Júlio. Estação Campina Grande. Boa tarde, Bruno 754, está autorizado, Campina Grande, o nível é o 390, via Pesulu 10, até a posição Neuma, e após Neuma, direto Campina Grande, decola da pista 10, a primeira curva à esquerda, perfil da subida, Puca, transição Zipar, controle 19, decimal 8, acione 5571. Autorizado 390 para Campina Grande, via Pesulu 10, Neuma, até Neuma, posso direto Campina Grande, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, perfil da PUC, Zipar 198, controle 5571 no transponder, gol no 754. Correto, gol no 754, chame pronto no gate 4. Chamará o 754. Fala, Flador, boa tarde, azul 4089, seguinte da Kilo, 36 da Vitória. Boa tarde, 4089 da Azul, da autorizado Vitória, 360 nível, via Peruísque 50, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar o eixo da aerovia, 19.8 é o controle, e o transponder é o 5553. Gente, autorizado 360 Vitória. Via Peruísque 50, vai decolar da 10, curva direita, voa da El, Leda e Bidev, para que acertar a aerovia. Controle de saída no 1.8 e o transponder é o 5553. Correto, azul 4089, chame pronto no portão 8. Chama o portão 8, 4089. Após a passagem do tráfego, ele mantém o CRIP 5267. Após a passagem do tráfego nacional, ele mantém 5267. Via Alfa, Kilo, Pátio 3 e autorizado já prosseguir para o Gate 1, o TAN 3660. Alfa, Kilo, Pátio 3 e o Gate será o 1, o TAN 3660. Confirme a aeronave que chamou para cópia. É o TAN 8001 no centro da Kilo, cópia Recife. Teste, autorizado Recife, o nível é o 330, via Euterwisk 58, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 19.8 e o transponder é o 5562, TAM 8001. Autorizado 330, Recife, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, vai via Euterwisk 58. Transponder 5562 e controle de saída 198, TAM 8001. Correto, TAM 8001, chame pronto no gate 11. Chamará. 5251, TAM 3895. CE 4861 no DESA para 2010, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Papatanga, como é que estamos? Forma o tráfego, 12 horas, 4 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés. A aeronave do Exército Brasileiro. Exército 2009, forma o tráfego, 12 horas, 4 milhas, sentido oposto, passando 800 pés para 1000 pés, é o Papa Alfa 34. Está ciente do tráfego e o 2009 está ciente também da informação Kilo. Exército 2009, reposta no através do parque do Pituaçu. Poderia confirmar para o 2009? Reposta no através do parque do Pituaçu, Exército 2009. O Exército não está familiarizado com a área, poderia passar outro ponto. 2009, reposta no farol de Itapuã. Ok, no farol de Itapuã, reportará o 2009. Salvador 600, boa tarde. Gol 1600, acione identificação via chegada mar e desça até nível de voo 060. 060, via chegada, gol 1600. Controle Webjet 5728, decola na sua escuta, cumprindo o perfil. Webjet 5728, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, saída PUCA. 330 na PUCA. Controle TAM 3566, seguinte da informação, Kilo. Tchan, 3566, adiciona identificação via chegada Marinês até nível de voo 070. Via 070, Tchan, 3566. Controle 1 no 9, décima 8, uma boa tarde. Controle 19, décima 8, 3526, 67. Controle 19, décima 8, 3526, 67. Via 4000, no 0 no 3. Via 4000, no 0 no 3, 2 2. Controle Salvador, boa tarde, 3526, 67. 3526, contato rolando decolagem. Suba até nível de voo 400, saída da EL. Até o 400, na EL, 3526, 67. Controle, o Vitor Índia Juliette já atinge e mantém o agradabilíssimo 2500. Sente, Vitor Índia Juliette, reporte visual com local de pouso. Passaremos visual com Cairibe, Índia Juliette. Passaredo, 2230, chame centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Realizador com capa vista 4.8.6. Passaredo, 2230, copiou o controle? Copiou, 1260, 1288, obrigado. Abaeté 4861, chame torre, 1186. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Abaeté 4861, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 129. Gente, Papatango vai com Mike Tango. Da presente autorizado, vá direto, ponto de início. Mantenha no meu pé. Mantenha no meu pé, está direto para o Do Exército 2009, está no farol de Topo. Exército 2009, chame torre 1 no noite, décima meia. Chama na torre, 118.6. Salvador, boa tarde, o Exército 2009. Exército 2009, é o tráfego número 2 para pouso, vai manter a linha do litoral, aguardando no farol de Itapuã. Tem o tráfego já com pouso autorizado para pistão no zero, será o tráfego número 2. 2009 como número 2, aguardando a linha do litoral em Itapuã. 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 5728, chamar 12545. 125, 45, alternando 126, decimal 85, Webjet 5728. Ok, obrigado. Gol 1600, desça até nível de voo 050. 050600. Tan 3566, desça até nível de voo 060. 060, Tan 3566. Salvador, autoriza a pressão do Mike Sky para o Mike Tang. Boa tarde, como é que tá o aguarde? Gol no 328, pode continuar descendo? Gol no 328, aguarde. Desça até 4 mil pés, gol no 328. Desce 4 mil, gol no 328. Gol no 328, desça para 2 mil pés, quem negar 10 no 3. Autorizado final do procedimento ILSX, foi reposta avisado no localizador. 102 mil, reportará localizador, gol no 328. Gol no 328, informa o tráfego. 11 horas, 8 milhas, rumo norte, mantendo 1 no mil pés. Papa Alfa 34, não interfira lá na sua aproximação. Sente, vou no 322. O Exército Brasileiro 2009, visual com tráfego na curta final da 1-0. Está visual com tráfego no pouso. Afirmativo, vai girar base para pouso como número 2, base pela direita, e chame na final da pista 1-0, do Exército 2009. Chamará na final da 1-0, Exército 2009. Mantenha, me escute e aguarde a liberação. Ok, então estou mantendo a escuta aguardando em 4089. QNH 1013. 4000, 1003. Voo 9600. Papatão, como é que estão autorizados esse sensato a nível de voo 035? 2500, 025, 2500, é como é que estão? Trip 5267, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. Sente o Trip 5267, chama Recife 3325, alterna 25. Boa tarde, Salvador, boa tarde, voo 924, cruza 185 para 180. Com 1924, ótima identificação, via chegada. Mari, desça até nível de voo 060. Via chegada para 060. 13566, desça até nível de voo 050. 050, 13566. É, um calibrando para o pátio 3. 7, até 4861, não está autorizado. Prosseguir para o pátio 3 e atente ao sinalizador. Pode ser avisado no localizador. 2000 vai informar estabilizado no LOC, Gol 600. Gol 1328 estabilizado. Interceptando o localizador, Gol 1328. Gol 1328, complete a aproximação, chame torre 1-8, décima meia. 8-6, Gol 1328. Eu vou com o Cairive, conta ideal, Índia Júlia. Papatango, Vitor, Índia Juliette, não há tráfego conhecido a informar. Vitor, Índia Juliette, aguarde. 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 3, nós. Vivo pouso, 09. Poderia confirmar o local de estacionamento da 2009? Só pousando na 1-0, será a segunda interseção à esquerda. Pátio militar? Afirmativo. Ok, eu solicito abastecimento no pátio militar. Nós vamos pedir infra-aero para entrar em contato com a fornecedora. Salvador, o TAM 8001, ponto de espera da 1-0, pronto. Então 8001, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Alô, Salvador, boa tarde, Gol 1-806. Boa tarde, Gol 1-806, tá pronto a cópia, Aracaju? Afirma, sente na informação, quilo. Ok, tá autorizado Aracaju, o nível 190. Decola da pista 1-0, curva à esquerda. A subida Puca, após Puca, Jamo, após Jamo, DCT, Aracaju, o controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5570. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 1-0, curva à esquerda, Puca, Puca, Jamo, Aracaju, 198, o controle é 5570. Correto, chame pronto no portão 7, 1-806. Certo. Solo Salvador, azul 489. 89 a bordo, autonomia 2 horas e 38, alterna Confim para o táxi. Copiado, azul 4089, está autorizado o táxi pelo pátio, Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste é padrão, boa viagem. Ciente, táxi via Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, chama 186, ajustado 1013, 4089. Se encontra aí a pista aqui da cola? 18.6600, pô. Cópia. Ok, tá autorizado Congonhas, o nível 400. Decola da pista 17. Primeira curva à direita, perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, o para interceptar Pesulu 16. Ao interceptar Pesulu 16, prossiga nesta aerovia até Belo Horizonte, após Belo Horizonte DCT Trive, após Trive DCT Pirassununga e complete a chegada em Congonhas. O controle 198, a torre 186 e o transponder é o 5576. 8001. Animo, tenho, são 8001. 5491. Terno baixado, travado, 600, torre. Polo 600, mantém aproximação, guarde pista livre. Aguardando. Polo 328, solo 20, livrando o solo 121, decimal mave, boa tarde. Segurança 09, gol no 328, boa. Indo alternando Fortaleza para o táxi. Gente, gol no 754 vai ser ultrapassado agora pelo Embraer da Azul, 190, siga o mesmo, ponto de espera da 10 com o número 2, torre 186, o ajuste padrão, boa viagem. Ok, após a passagem do Azul, segue na retaguarda, quando pronto 186, 0013, 754, gol. Gol no 806, no 7, se tiver cancelamento. Gol no 806, portão 07, tá autorizado, chame táxi. Autorizado. 322, boa. Gol no 328, ingresse no pátio 3 e aguarde no presente pátio para prosseguir para o gate 8. Gente, o pátio 3 aqui, a primeira, a nossa esquerda, correto? Afirmativo, primeira esquerda agora, táxi Equilo e prossiga pelo pátio 3 e aguarde para ingressar no principal. Gente, prossegue para a esquerda agora no principal. Solo, Papatango, Mike, Foxtrot, Oscar. 3 Salvador, Exército 2009. Exército 2009, prossiga. Pro Costa, de volta à frequência. Gente, uma boa tarde. Boa tarde. São 8001, no decola 22, controle 199, decimal 8, boa tarde. 098, obrigado, boa tarde, 8001. Salvador, são 8001, boa tarde. São 8001, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, saída PUCA. 330, PUCA, TAM, 8001. 270, gol no 924. Gol no 924, desça via para 2000 pés. Quem negar o no 0-3, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, repouso estabilizado no localizador. Desça via, repouso estabilizado no ILS X-Ray, gol no 924. Cobre para Fortaleza. Sente. Para o controle de Salvador. 6320, senhor. Oxané. Oxané, 6320, acione identificação via chegada Mari, desça até nível de voo 050. Identidade da Mari, 050. 0, Oscar Echo. 328, mantendo a posição aqui, Fala Punk. Ok, o Mike Foxtrot Oscar, siga a aeronave da Gol à sua frente e me reporte na Lima. Polo 600, boa tarde. Boa tarde, Gol no 600, continue táxi via Alfa e reporte antes daquilo. Alfa, reporte antes daquilo. Webjet 6721, para a cópia. Temos 91, a bordo, 2 horas e 15, alterna Recife. Ciente, o voo no 806. Autorizado o táxi em frente via Pátio Juliette Alfa. No ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6 e o ajuste é padrão. Boa viagem. Táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera da torre 18-6 com ajuste padrão. Obrigado, até a volta. É. Corredor Vera Cruz, aposto Paris. Tilo Romeu, acho que com 5 pessoas a bordo. 1-0. Esquerda, subida Momo, transição G-Bit. Intercepte a aerovia Upper Whisky 50. Prossiga até Mossoró. Após Upper Whisky 33. O controle 119 decimal 8. E o transponder é o 5566. Ciente Web 6721, autorizado Fortaleza, 310. A rota vai ser então via Upper Whisky 50, Mossoró Upper Whisky 33. Decola da 10, curva esquerda, Momo G-Bit e o controle é 198, transponde 5566. Correto, o 6721, chame pronto no gate 3. Fortaleza 3, 6721, obrigado. 4089. Ponte 001, curve à direita, proa 080. Ponto médio do pátio 3. Quilo médio 3, gol no 600. Tá, 8001, autorizado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado, tá, 8001. Tá, 8001, não consigo para o controle, estava fazendo desvio? Não, oh, negativo. Saí da PUCA. Foxtrot Oscar, seguindo a aeronave da Gol, que encontra-se à sua frente. É, antes da Quebec, chame a torre para o cruzamento em 18-6, ok? Tudo bem, não teve nenhum transtorno no momento. Não teve. Ah, só me desculpe, viu? Foi realmente... Terceira etapa, a gente tá muito cansado, acabamos não vendo. Estamos em dois e não vimos, desculpa. Não, sem problemas. Voando agora direto, Romeu Fox 08, então 8001. Romeu Fox 08, obrigado, senhor, desculpa. Controle, o 4089 solicita a proa direta de Dael. Confie para o controle chamador. Azul 4089 solicita a proa de Dael. Azul 4089 autorizado, vai direto da Dael. Suba restrito pelo centro até nível de voo 340. Ciente, voando a El, subindo ao 340 ou 4089. November Alpha, mantenha... Confirme a atitude que mantém. Prossiga em frente, autorizado o gate 07. 07600. 017. Sou norte de Salvador, o Papa Alfa 34, mantendo 2500 pés. Reporte a 20 mil em Salvador, ainda November Alfa. Seu November Alfa, não recebo seu transponder, sendo 0135. Papa Tango de November Alfa 0135. Ainda não. Tá 8001. Chame Centro Recife Frequência 125 decimal 45 alternando 126 decimal 85. 12545 2685 tá 8001. Obrigado, uma boa tarde. sua posição, Índia November Alpha. Afirmativo, já avisou. Foram 924, Cimitorre, 1 no noite, décima meia. 18 meia. Tá. Trip 5491, desça via até 3 mil pés, que é legal no 0 no 3. E aqui no Pátio 3009, tá 356, né? Solo Salvador, muitíssimo boa tarde. Trip 5489, ciente da Silo, na remota 6 do Pátio 3. Autorização para Vitória da Conquista, caso negativo, a subida prevista. Ok, trip 5489, boa tarde. Está um pouco cedo ainda o plano. A subida prevista é Gol e Eval, e após Eval, DCT. E assim que o plano chegar, eu chamo o seu para cópia. Muitíssimo obrigado. Gol e Eval, após DCT, na escuta para cópia. Obrigado. Agora eu recebo o seu modo alfa, não recebo o seu modo Charlie, mantenha 2.500 pés em condições visuais, quem negar no 0 no 3. Já no Weber Alpha tem condições de manter 1.500 pés, quem negar no 0 no 3. Para nós. Teve pose, dois copos. Autorizado cruzamento Mike Fox Oscar até o pátio 5, estacionar frequência livre, boa tarde. Cruzamento mantendo 2.500 pés. 8, uma boa tarde. 19.8, boa, 9754. Ação via chegada bom, fideça para 4 mil pés, quem negar no 0 no 3. Via bom, se deve para 4 mil, quem negar no 0 no 3, 63 no 5. Cruza 6000, outra 6320. Gol 1754 na escuta? Na escuta, decolou poucas e par. Gol 1754, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, saída Puka. 390 na Puka, gol 1754. Azul 4089, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 3325, alterna 125, decimal 1, 4089. Trip 5491, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Se para 2000, reportará estabilizado no localizador, trip 5491. Desceu 5000, ouça 6310. O senhor 320, ajuste 1013, desça para 2000 e voe a partir de agora com 180 nós, é o número 3 na aproximação. 2180, ajusta 1013, ouça 6320, número 3. November Eco, livre decolagem, vento 120 graus, 90 nós. Pilopa Vitor, comanda tuba, visual. Decola pistão 7 com a direita, corredor axé restrito no meu pé, tá farol da bola, tá farol da barra. Após coordenação com controle SN 085, o nível. Controle 119, decimal 8, SN 0263, filho da boa vida. Confirmando o pato que se encontra, precisa a bordo, autonomia. 109.8, boa tarde, bom serviço.